Salve, salve, pessoal, aqui é o Eren Kruger, espero que todos os senhores estejam bem, também espero a compreensão dos senhores devido a ruídos externos. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser curto, tá? É só a continuação do último vídeo, na qual eu quero abordar aqui com os senhores a questão do matrimônio, né? Que é muito defendido pelos conservadores, né? O casamento. A instituição do matrimônio é uma instituição falida, é uma instituição que é inimiga dos homens. E não faz sentido para você hoje, um homem que vive no século XXI, em 2023, e não em 1923, apoiar. Eu lembro uma vez, tava assistindo, acho que era uma live do Kogos com o Júnior Master, do Submundo Intelectual, e o Kogos disse o seguinte, que o casamento é uma arma contra o Estado. O fato do MGTOW rejeitar o casamento, o matrimônio, ele tá apoiando o Estado, está apoiando o autoritarismo estatal. Pelo contrário, pessoal, o fato do homem estar despertando, seguindo seu próprio caminho, aderindo ao MGTOW, isso enfraquece o Estado. Porque hoje, pessoal, o casamento, ele é uma ferramenta comunista para destruir homens. É a única forma de você destruir hoje em dia um homem é através dos relacionamentos. Se os homens boicotam os relacionamentos e o casamento, eles quebram o sistema. Quando o homem nega se casar, coabitar e ter filhos, ele ferra diretamente com o Estado, porque ele ferra com os futuros contribuintes que não irão nascer, deixando o Estado à mercê de importar imigrantes que serão hostis a esse mesmo Estado e irão querer derrubar esse Estado para trazer o Estado dos seus próprios países, né? Criar um modelo estatal com os nativos de suas nações. É igual o que está acontecendo na Europa, na França, na Itália, agora com a invasão lá de uma ilha lá pelos imigrantes, na Alemanha, na Inglaterra, onde você tem agora um primeiro-ministro indiano, e em breve todo o parlamento da Inglaterra vai ser de indianos e paquistaneses. É só questão de tempo, porque existe mais de 1 bilhão de indianos, entendeu? Mas voltando ao vídeo, o casamento, o matrimônio é uma ferramenta do ginocentrismo, e o ginocentrismo, ele é comunista. Entendeu? O casamento moderno, que é o casamento de 1960 para cá, é uma instituição comunista, na qual ele tem como foco expropriar os homens de suas residências, assim destruindo a propriedade privada, né, o direito do homem à propriedade privada. O casamento também, ele legitimiza o confisco de riqueza masculina através de pensões alimentícias, que acaba por empobrecer, né, a família, né? O próprio termo patrimônio vem de pátrios, né? De homem, de patriarca, que significa acúmulo de riqueza, né? Você tem esse confisco pelo Estado através da vara de família, que deliberadamente transfere essa renda para a pessoa que menstrua, que de forma irresponsável vai usar esses recursos de forma imprudente, o que irá por afetar o futuro do primogênito, né? Do filho, da filha, do casal. É por isso que hoje a gente tem uma geração de pobreza no mundo, né? Onde as crianças são mais, que nascem em 10, 20 anos, são mais pobres do que seus pais e seus avós, sabe? Inclusive, eu, pessoal, eu consegui quebrar essa linha, né? Eu, por exemplo, eu tenho muito mais recurso com 27 anos do que meu pai tinha com 50 anos. Tá ligado? Eu superei o meu pai e minha mãe. Eu me tornei mais próspero do que ambos, que é algo raro hoje em dia na sociedade moderna que a gente vive. Outro problema também do casamento moderno é a alienação parental, né? Na qual a criança, por causa da guarda unilateral, acaba criando em sua mente um mindset negativo sobre a figura masculina, na qual, no caso, o menino, ele acaba se tornando um indivíduo extremamente misândrico, odiador de homens, né? E as meninas também acabam tendo uma postura mais hostil ao masculino, e também, em contrapartida, se tornam extremamente carentes de afeto masculino, que acaba por deixar elas extremamente promíscuas. E também tem a questão da alienação de gênero, que é muito mais forte nos meninos, que os meninos, devido à demonização da imagem paterna, porque nós sabemos que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e Deus é sempre visto como uma figura masculina, os meninos acabam por sentir nojo da sua própria imagem como homens, né, acabam rejeitando a sua masculinidade, porque eles acham que quando eles abraçam essa masculinidade, eles ferem, consequentemente, as suas mães, eles magoam as suas mães, então eles tentam começar a emular um comportamento mais feminino, o que acaba levando muitos meninos a virarem o quê? Transexuais, travestis. É por isso que hoje a gente está vendo o advento do transexualismo. E engraçado, pessoal, vocês podem olhar aí, 90% das pessoas que fazem transição de gênero são meninos para mulher. É menino que quer virar menina, não é o contrário. E engraçado também é que 90% das destransições de gênero é menina que virou menino. Entendeu? O contrário dificilmente ocorre. É até fora da curva, entendeu? Então, o casamento hoje em dia, pessoal, o matrimônio é uma arma, não é um modelo adaptável para a sociedade moderna que a gente vive hoje. É um modelo criado para destruir homens, para ferrar com homens. Inclusive, no fim desse vídeo, eu vou colocar para os senhores um depoimento de um militar americano que, após servir seu país no Afeganistão, no Iraque, mataram um monte de civis inocentes, principalmente homens, para proteger o ginocentrismo americano, o feminismo americano. Ele voltou para casa, como muitos dos militares voltam. Em pouco tempo, a mulher dele pediu divórcio e tomou dele a sua casa, o seu patrimônio, e ele agora está indo para cadeia, está a ser preso. Esse vídeo é antigo, mas você vê, adiantou alguma coisa? O cara levantou a arma para outros povos, para outros homens, para defender um ginocentrismo. Depois ele foi engolido pelo mesmo ginocentrismo. Outra, pessoal, nacionalismo e patriotismo, principalmente aqui no Brasil e nos Estados Unidos, é inimigo dos homens, tá? Aqui no Brasil não compensa, pessoal, você ser nacionalista ou patriota, tá? Esqueça isso. Nacionalismo e patriotismo é uma arma que será usada contra você. Né? Esse papo do Bolsonaro de Deus, pátria e família é uma grande cilada. Aprenda uma coisa, pessoal: sempre que vocês ouvirem alguém dizer a palavra homem de verdade, se prepare, porque isso vai custar o seu dinheiro, a sua dignidade ou a sua vida. Um desses três você vai perder, entendeu? Então, sempre que alguém chegar com esse papo de homem de verdade, manda tomar no cu, manda se fuder, manda pra casa do caralho, tá? Porque isso é uma grande cilada, e foi através dessa cilada do homem de verdade que, durante o movimento das plumas brancas no Reino Unido, aproximadamente 20 mil jovens britânicos acabaram perdendo suas vidas, porque eles não conheciam a Red Pill, não conheciam o MGTOW. Então, o MGTOW, ele salva vidas, ele não destrói vida, ele salva, ele redireciona essas vidas para um outro caminho, coloca outros objetivos e metas e focos na vida de muitos homens que poderiam estar perdidos. Entendeu? Sem contar que o MGTOW, ele diminui a taxa de criminalidade, o MGTOW, ele diminui a taxa de homicídios, de furtos, o MGTOW, ele diminui o número de crimes passionais, tá? O MGTOW ajuda a sociedade como um todo. Por exemplo, a minha feminista que adora falar sobre crimes passionais, sobre feminicídio, pensa comigo: se tiver MGTOW, se a maioria dos homens aderirem ao MGTOW, vocês não irão namorar, vocês não irão casar, então vocês não terão que se preocupar em sofrerem violência doméstica, em serem vítimas de crime passional, entendeu? Se os homens seguirem seu próprio caminho e se segregarem de vocês, vocês não terão que se preocupar com sexismo, misoginia, machismo, nada disso, entendeu? O mesmo vale pro Mangina. O Mangina tem que agradecer ao MGTOW, porque se mais homens optarem por seguir seu próprio caminho e serem MGTOW, você, Mangina, você, escravoceta, ginólatra, vai poder ter um harém, sabe? Você vai ter um harém cheio de concubinas, cheio de buceta pra você fuder, ó, um monte de buceta só pra você. Só você vai se reproduzir, só você vai ter descendentes. Então, por que você tá com raiva do MGTOW? Por que você ataca o MGTOW? Porque esses mesmos Manginas, pessoal, eles sabem que é cilada. Só que eles não querem se fuder sozinhos, eles querem te fuder junto. Eles querem te fuder junto, porque eles não querem carregar o peso sozinho. O mesmo serve para feminista. A mesma feminista que fala tudo isso sobre feminicídio, violência doméstica, Maria da Penha, etc., essa mesma feminista é contra o MGTOW, porque ela sabe: no momento que os homens deixarem de prover e proteger elas farão por elas mesmas, e elas terão que assumir responsabilidade sobre suas ações, e responsabilidade é a criptonita da mulher. Entendeu? Então, pessoal, casamento é comunismo, casamento é expropriação residencial, casamento é transferência de renda, casamento é alienação parental. O casamento vai destruir sua liberdade, seu direito de ir e vir. Vai destruir sua autonomia como indivíduo, de como você pode ou não gastar seus ativos, empreender os seus ativos para obter recursos futuros. O casamento, ele reduz o risco, e reduzindo o risco, a gente tem menos avanços tecnológicos e civilizatórios da sociedade. entendeu? O casamento também diminui a competição, porque o homem casado ele tem medo de arriscar, porque o homem casado, ele sabe, se ele arriscar seu patrimônio, sua fortuna, isso pode custar o futuro da família dele. E isso é muito bom para quem é corporativista, para quem é empresário, porque isso reduz a competição e você mantém uma reserva de mercado. Agora, se você tem vários homens seguindo o seu próprio caminho, vários homens empreendedores, inovadores, criando coisas novas, isso aumenta a competição no mercado, reduz a riqueza muito desses corporativistas e empresários, reduzindo o quê? O seu poder de compra. Consequentemente, esses mesmos homens serão vítimas do divórcio, serão vítimas da vara de família, pois eles não vão conseguir performar como antes também. O que acontece? Homens solteiros, homens que seguem seu próprio caminho mental, eles não são escravos do sistema. Eles não necessitam de performar, ter um super average de performance. Porque eles não necessitam de muito, porque eles não têm uma pessoa que menstrua do lado deles, gastando os seus ativos com objetos supérfluos de forma negligente, entendeu? Isso quebra toda uma cadeia de suprimentos, entendeu? Isso reduz também a contribuição do Estado e o lucro das empresas. Então, o MGTOW hoje, pessoal, é o maior inimigo para o Estado e para os globalistas. Até a próxima.